Sem atenção e sem entender, não. Pedindo para vir ao mundo, para não terem direito a viver. E ignorar o problema não o torna inexistente. Só aumenta a revolta quando se encaixa no quadro criança carente. Até quando iremos fugir, ocultando a realidade? Até quando iremos fingir, camuflando a desigualdade? Sem esperança, tomando baque, revolta, põe fogo na pedra de crack. Você finge não ver porque deve doer, saber que a vida dele não vale seu Nike. Puseram o preço no que tem valor, e hoje em dia eles fazem leilão. Enquanto isso, manipulador transforma a vítima em vilão. Promove o descaso, o discurso raso, acha que a saída é a punição. Mas não se propõe a passar um dia na pele de quem não tem opção. Amontoa na fundação, pseudo medida socioeducativa. Estado que nada funciona, ignorância coletiva. Sem perspectiva, alternativa, educativa que seja efetiva. Mas pra mentalidade vingativa, mata e prende a única alternativa. Moleque novo que no passado chama eles de falcão, outros batedor de carteira. Alguns chamam de trombadinha, outros filhos de chocadeira. A desigualdade aumenta e a impunidade avança. E trocaram senso de justiça por desejo de vingança. Nossas crianças, nossos jovens, nosso futuro sem corte, sem blefe. Sua importância uma vez por ano, telefonando pro Unicef. Sustentando um descaso infeliz, entre o problema e a raiz. E a comoção acaba depois de comer o seu Mac, lanche feliz. E eu falo de direito à vida, não de direito à esmola. Pra que heróis sejam professores, não ver amares e marcolas. De repente cê acha normal a violação de direitos humanos. Redução da idade penal pra menor de 16 anos. Cidadãos invisíveis no país da democracia, onde a palavra punição vem primeiro que pedagogia. Entre Dimenstein, Paulo Freire, também natura essa covardia. Ué, que é muito bom, uma pena que ele só fique na teoria. Moleque novo que no passado só vou ficar na laje de plantão do cerebro. Idade de criança, responsa de adulto. Moleque novo que no passado só vou ficar na laje de plantão do cerebro. E vão crescendo sem estrutura, fácil de serem manipulados, despreparados. Vão achando que o certo é o caminho errado. Seduzidos pela propaganda, induzidos por corporações a quererem o que não precisam e se matarem pelos cifrões. Olho pra dentro das Febem, só vejo nossos meninos. Por que será que não existe boca de fumo em bairro de Granfino? Consequência não é coincidência, silêncio não é transparência. Ausência de evidência, não é o mesmo que evidência de ausência. Lágrimas das mães de maio não podem ser esquecidas. Alquimia e seus lacaios, restrição de direito à vida. Futuro obscuro que nem um ensino fundamental. E até quando vão acreditar que o disparo foi acidental? Bomba, relógio, armada, educação defasada. Progressão continuada gera um menino de mente fechada, sem um olhar crítico pra perceber injustiça que a classe dominante exerce em cima da classe dominada. Moleque novo.